las nalgas de mandarim. Então vamos falar de filmes de dança. Não musicais, filmes mesmo de dança, onde o pessoal dança e... Que é filmes então... dança onde o pessoal dança? Foda-se, sem muita frente. Para mim são os melhores. Então, e o desafio é o seguinte, é muito engraçado. Então, no primeiro cenário... Vocês tinham que fazer um remake do Dirty Dancing, ok, realizado pelo Lionel Vieira, onde vocês eram a baby. Ou seja, neste caso, eram a bebê e o protagonista era o Granger. Ah, depois, não, era o, não era o outro, era... aguenta a bolha. O César Mourão. Não era o César Mourão. É, vão trocando, que hoje é o Granger. E pronto, vocês tinham que dançar com o Granger, mamar o Granger na boca, dizer a célebre frase: ninguém põe a bebê no canto. E ficava a ser o filme mais visto. Não, mas quem diz a frase: ninguém põe a bebê no canto, é o Granger. Não é tu? Não, ela é que diz: nobody puts baby on the corner. Não, é o gajo, é o gajo. Ela só faz olhos de cachorrinho. Vocês sabem bem demais o Dirty Dancing para o meu gosto, caralho. Mas estava o filme mais visto sempre e passava todos os natais e essas épocas festivas na RTP1. Pronto, e vocês ficavam sempre com esse karma. No cenário 2, podiam fazer o remake também do Lionel Vieira, do Serenata à Chuva, só que chamava Serenata ao Mijo. E vocês eram quem é que nós eram? E vocês tinham que gravar então uma cena tipo durante uma hora onde o pessoal todo dos prédios mijava-vos para cima e ficavam conhecidos para sempre por ter feito essa cena, como se fosse aquelas cenas da Missão Impossível que o Tom Cruise faz agarrado ao posto da luz. Oh, caralho. Desde um talk show e estavam sempre a dizer: ai, como dormir, é que foi fazer? E o caralho, não usaste duplos? Pois não, foste mesmo tu a abrir a boca e levar com o mijo. Pronto, era mesmo mijo. era de serenata ao mijo. Tá bem, mas podia ser tipo água com... Não, mas não, era mesmo. Por isso é que vocês ficavam conhecidos a fazer a cena. Ai, que era. Eu vou citar o meu amigo Pedro num episódio há uns meses. E a hipótese de morrer, não é? Ah, curiosamente, ninguém mete nada no cu, não é? Pois não. Também. Foda-se, não sei se não era melhor. Eu sei que o Granger se sinta fresco. Não, o Granger. Pronto, depois não sei é o que tipo é que aconteceu entre vocês e o Granger. É uma versão familiar, uma adaptação portuguesa familiar do Lionel Vieira do Dirty Dancing com uma cena de sexo anal. Mas é pelo que ouvi também, o Granger não põe nada no cu de ninguém. Ou pelo menos de quem devia, portanto. Pois. Não há problema. Pronto. Como é que este gajo sabe isto? Epá, não sei, é rumores, cara. Cenas, está bem, então? Eu estou com uma TV24, minha missão é espalhar o rumor. Digamos apenas que se eu fizesse parte do circuito de eletrónico de televisão, não era um emissor, seria um receptor. Boa! É isso aí. É o Pedro, vai, sou sempre primeiro, és tu hoje. Epá, eu posso ser, eu até dizer que não há vergonha nenhuma em ser a baby, não é? Porque o filme é um papel bem digno, não é? O filme é bom. E até porque aquilo é amor, o gajo nunca lhe mete. Há uma cena de sexo, não há? Acho que há. Não me lembro. Mas pronto, aquilo. Mas depois ela está lá grávida, não é? Sim, e depois ela pede ao pai dela para ajudar a gaja grávida e o pai pensa que o pai que abandonou a grávida é o Patrick Swayze e depois não é. E depois no fim que tem aquela canção em que ela salta para cima dele e toda a gente diz: uau, com música e dança o mundo é um sítio de paz. Mas sabes que eu sempre pensei que aquilo era um filme sobre dança, uma escola de dança, mas não, são uns cabrões ex a dançarem em hotéis, meu. É um grupo de saltimbancos que trabalha, tipo aqueles gajos de animação. É tal e qual, meu. Aquela animação dos hotéis. Eu não estava nada à espera disso. Mas pronto. Eu só vi esse filme, eu já vi esse filme várias vezes, quer dizer, não o vi várias vezes, eu estava no mesmo sítio onde o filme estava a passar. Mas já há pouco tempo vi com atenção, porque esse filme é um dos filmes preferidos da minha mulher. Pá, e foi aquela cena tu, pá, da, ou da ver, tua esposa e das de todas as esposas do mundo e do Carlos. Carlos. Eu que acho que vi o Dirty Dancing pá, há 20 anos atrás e não me lembro nada, e vocês a dizer que é o meu filme favorito para mim. Isso é, pá, é esse nada e o outro. Isso. O Amor Acontece. Flash Dance, foi o... Quem é que não viu o Amor Acontece? Ah, é o Carlos. Então, mas escolhes o cenário 1, não, ou não? Escolhe o cenário 1. Escolhe o cenário 1. Está bem. Mamas o Granger. E o Pedro Granger, por cima, é um gajo que oferece muito pouca... resistência. Não é pouca resistência. Ele não ameaça ninguém. Porque ele, do ponto de vista puramente eletrónico, é um receptor. Está bem. Diz o e Carlos. Tu, Carlão? Eu também vou escolher a letra 1. Ok. Está bem. Ou o número A. Sim, é pá, a segunda é muito agressiva. Se fosse fingir, fosse uma água com colorante qualquer, está bem, escolhi essa. Agora, se era mesmo mija sério, não. Fico com o cenário A. Está bem. Então, e filmes de dança? Contem-me lá de Vossa Justiça. Sabes que é uma zona muito... É uma Pantanosa. Uma zona da cinefilia extremamente rica, mas a minha imagem, o meu filme de dança não é o que é preferido, porque eu, longe de mim, nem que me pregassem os tomates a uma tábua, eu admitia que gosto de um filme de dança, mas o meu filme, para mim, que é um filme de dança... de referência é o Breakdance 2 Electric Boogaloo, que é um filme da Conan, da Golden Globus dos anos 80, do pai de 87, que é um filme que é basicamente uma batalha de breakdancers, não é? Tipo aqueles filmes dos anos 80, dois gangues rivais, só que em vez de andarem à porrada, em vez de andarem à bicicleta, ou em vez de andarem de BMX e de skates, não, era dança, faziam batalhas de dança. E a atriz principal é a mesma atriz que faz o Ninja 3, da Domination. E eu vi este filme todo, imagina, estamos a falar dos anos 80, para 85, 86, na Baixa de Coimbra, quando começaram a vender os VHS, os primeiros cubos de vídeo, e a vender VHS assim em massa, os gajos passavam este filme numa discoteca. Na altura havia as discotecas de vender discos. Passava um filme todo do lado de dentro da montra e estavam sempre aí 20 pessoas ou 30 a ver filmes sem som, só porque era um filme que não estava a dar na televisão, uma cena do outro mundo. E eu vi esse filme quase todo, o Breakdance do Electric Boogaloo, e apesar de ser um nome mítico, não é? Nunca mais me esqueci desse filme. E fica por aqui a minha carreira. Eu vi esse ano passado, até porque foi o título que inspirou o documentário que o ano passado andava toda a gente a ir ver sobre... Sim. Exato, sabes qual é o documentário? Agora não me estou a lembrar do nome, sei. Mas pronto, e então, eu também mal acabei de ver o documentário da produtora, sim. E o documentário está muito a porrer. E eu, como gostei imenso do documentário, e não tinha, eu sabia algumas coisas sobre. Agora está-me a faltar o nome, peraí, deixa-me ver aqui. Estava a fazer confusão de lembrar do nome do documentário. Pedro, lembras-te como é que era? Era Golden Canon, não sei o quê. Canon, qualquer coisa era, deixa lá ver. Ah, Electric Boogaloo é mesmo o nome. Pois é. Electric Wild Story, exatamente. Pronto, e eu gostei imenso do documentário, para descobrir muita coisa que não fazia mais pequena ideia sobre os Canon Films, sobre a Canon Films, que era a produtora. E então fui sacar isso, pá, mas acho que fui pedir emprestado ao Sr. Joaquim. E então acho que vi, pá, 20 minutos e fartei-me, porque não, pá, não é o meu género. Filmes de dança, mesmo que seja, eu percebo que nos anos 80 aquilo devia fazer, era uma cultura, era tudo, mas fartei-me completamente ao fim de 20 minutos. E portanto, sei o que é que estás a falar, mas não. Pá, e filmes recentes, há muita coisa agora para putos, da Disney, não é? Sim. De música e dança, e o caralho, que academias de arte. Sim, academias de arte, depois cruzam muito o ballet com a rua, não é? Com street dance. Pá, pois, e são coisas que eu a mim. E um filme bom, o Billy Elliot. Nunca vi. Nunca viram? Eu nunca vi, o Carlos não sei. O nome é meio esquisito, mas não faço ideia o que é que seja de chamar Billy Elliot. É um puto que quer dançar. Não faço ideia. Nunca viram? Não. É pá, o filme é muito bom. Recomendo muito. O filme inglês é bom, é porreiro. O Jimmy Bell, quando o Jimmy Bell era pequenito. Bala não estou a ver. E depois há aquele também do Richard Gere, que vocês falaram há um bocado, que vocês gostam muito. Shall We Dance, com o J-Lo também. Por acaso é mais galpo. E sabes que o filme de dança é um daquele tipo de filme, ou tu és apanhado de surpresa e não tens como fugir, ou então não vês, não é? A não ser que seja o Dirty Dancing 2. Mas já viste? Havana Night. É com o Diego Luna. É pá, não sei. Eu fico preocupado com o Miguel, sabe isso tudo de cor e salteado sem sequer pesquisar. Porque esse Dirty Dancing 2 foi daqueles filmes que saiu em DVD quando os DVDs começaram a sair com os jornais, tipo há 15 anos. Claro, claro. E eu acho que eu tenho aí, ainda está embrulhado. Claro, claro. Aquele filme que ganhou o Oscar do Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence. De Jennifer Lawrence, o Silver Linings Playbook. Esse filme também roda à volta de um concurso de dança, não é? No final. É o que os gajos. É o que dá. Outras cenas. Sim. O que lhe dá a sanidade mental é a parte dos gajos dançarem. E sim. O Moulin Rouge, não é? Moulin Rouge. Ah, mas é musical. É musical já. Mas não pode ser musical, é só dançar. Não, é só filmes de dança. Musicais é outro episódio quando tivermos a 17ª temporada. É o Miguel. Agora é o próximo do Miguel. É o próximo do Miguel. O meu próximo vai ser seu Penteados, meu. Do Diego Luna. O Diego Luna tem um filme muito bom que é E a Tua Mãe Também. Sim, é outra vez interferências. Onde se vais ter que ter outra vez. É o Diego Luna e aquele espanhoito, aquele mexicano, não é? O Bernal, sim. E a Tua Mãe Também é uma frase muito pornográfica, digo-te já. É, mas é de propósito. Pois é, porque aquele filme em si tem. Tens que ver, o filme é bom. Tem. É de um. É de um destes mexicanos, não é? Que é do Parão. Sabe o que é uma maravilha? O quê? Tirar da mãe e pôr na filha. Aí vai começar, isto. Pois a tua mamã também é do Alfonso Cuarón. É do Cuarón. É do Cuarón. Opa, e mais filmes de dança. Opa, isto é um tema que rapidamente se desfaz, mas penso que se continuarmos a escavar. Vamos é um tema bonito. E sabem o que é bonito também? É as colheres a bater no pito. É isso mesmo, vês como tu sabes. Essa é muito mainstream. Mas os step-ups é o quê? Isto era 3D, não é? Na altura quando saiu o step-up era para o pessoal ir ver aquela merda em 3D. Não. Já deve ter sido uma sequela qualquer. O quê? Em 3D? O 3D, sim. Oh, já. Então já vai no 5. No 5D ou no 5 da não? Isto é. Há o Step Up, o primeiro, que é de 2006, que é com o Channing Tatum e com a mulher. E depois há o Step Up to the Streets. Faz o trocadilho. Step Up to the Streets. É tipo... O 3 é em 3D e o 4 é o Miami Heat, que é em Miami. Esquecemos de falar deste no episódio de Miami, caralho. Opa, tem que falhar. Para o Blu-ray. E agora o último é o Step Up All In. Ai, ai, que é tudo. Como diria o Tavera, todo no cu da querida. Pá, mas não, vocês lembram-se de um filme que agora não me lembro do nome dele? Um filme inglês que até ganhou uns Oscars. Que eram uns gajos desempregados. Esse filme é espetacular. Os gajos desempregados que faziam uma cena de strip, não é? Dançavam. No final, sim, com a música de Joe Cocker. Como é que esse filme se chama? The Big. Não. Pá, não me lembro. Ah, eu vi isso também. Esse capa é amarelo. Full Monty, ok. É da Full Monty, já. Também vi isso, também vi isso. Sim, bem lembrado, sim. Pedro, bem lembrado. Pá, até, afinal de contas, não há muita coisa boa e não há muita coisa boa de, vão ver. De dança. De dança. Claro, afinal o Miguel é que tinha, é que sabia. Eu é que tinha razão, cara. É tipo os filmes de... E não estamos a falar do Magic Mike. É, acho que foi um sucesso aí há pouco tempo, eu não vi, mas. Nunca vi. Pá, não viste. Nunca viram, vocês também. São gajos, não é? Gajos. Ah, são gajos. Tá. Sim, são o Miguel gajos. Viu de certeza que gajos de tronco nu. O gajo viu de certeza essa merda. Conta lá, Miguel, fala como é que é o Magic Mike. Eu não vi nem o primeiro. Ah, claro, claro. Então. Mas são gajos que se despem, sim. É com o Channing Tatum também. Mas sempre, em roda aqui hoje o tema não acaba falho. Por ser, ter esta. O Channing Tatum está um bocado em vários filmes. Tem uma carreira bizarra. É, pá, mas o Channing Tatum é daqueles gajos quando aparece. Há um filme que estreia novo e dizem com o Channing Tatum. E as gajas, uau! Pessoal, epá, este filme deve ser bom. Tem um Channing Tatum. As gajas e o Miguel. Mas o gajo só faz merdas. Não é que sejam más, mas é uma. não é propriamente um percurso. São terríveis, de... não é que sejam mais, são terríveis. Não, o gajo entrou no do Tarantino. Pá, pois, mas se os filmes dele, se o gráfico dos filmes dele fossem, se conseguisses ver o gráfico dos filmes dele a qualidade, aquela merda parecia um serrote. Não é? Por cima, para baixo. Sim, para cima, é verdade. Para baixo. Muito para baixo, muito para baixo, um bocadinho para cima, muito para cima, para baixo. Pá, faz aquelas comédias de merda também, de 21 Jump Street e não sei o quê. Há de ser o próximo Nicolas Cage. Daqui a 10 anos está a fazer 50 filmes por ano, incluindo indianos e chineses. É possível. Fez o G.I. Joe também, caralho. Pois merda, não sei o que vocês estão para aqui dizer que é tipo serrote. Eu vejo aqui, só vejo um filme mais ou menos jeitoso, que foi o Side Effects. Não, tem o Foxcatcher, tem o... Se não conta que eu não vi, caralho. Wait for Late. E a Ascensão de Júpiter, que é excelente. O Pedro gostou muito. É excelente, é. Duas manas de Lakowski. Mas esse filme no outro dia, as manas, é verdade, duas maninhas. No outro dia para o trabalho, ia pensar nesse filme. Ia pensar que esse filme poderia ter sido um grande filme, sabes? Porque a história desse filme é boa. A premissa, não é? Não é a história, mas o ponto de partida desse filme... Tirando o facto de ela ser uma princesa perdida no tempo. O ponto de partida é ótimo. Depois, quando a história se desenrola, é mais do mesmo, não é? A parte, depois aquilo, em vez de se focar mesmo na cena do Império Espacial, não é? Que vive de planetas, que consome planetas, em vez de se basear nisso, não, baseia-se nela, é que é a heroína. Olha, um bom filme de dança também é o Mar Adentro. Aquilo que eu gosto de chamar Mar Aberto. Sim. Tem umas sequências de dança em que ele mexe a boca. Pelo menos pensei que estavas a falar a sério. Eu nunca vi esse filme. Não. Não. É um senhor paralítico. Muito flare, Pedro. É um senhor paralítico. Muito flare, Pedro. Bom, isto está mais que feito, não é? Aqui para o fim, eu acho que sim. Tudo para as escadas abaixo. Depois, com musiquinha, isto anima, não é? Acho que vai ficar espetacular.